Mr. Primo, gueto em ação. Se nós chegamos na festa, os falários saem da frente. Dólar de Mr. Primo, pode crer, é ideia quente. Na balada, a mulherada cerca nós por todo lado. É apenas a verdade, eu não tô sendo exagerado. Tamo nos alto-falante, essa porra vai explodir, brilhando mais que diamante. Mr. Primo e dólar de tamo nos alto-falante. Eu sei que o chão vai tremer, pesos pesados no mic. Mestres do RAP, tamo nos alto-falante. Essa porra vai explodir, brilhando mais que diamante. Mr. Primo e dólar de tamo nos alto-falante. Eu sei que o chão vai tremer, pesos pesado no mic, mestre do RAP. Aê, na balada, madrugada, passa despercebida. Eu tenho o dom da levada e demonstro nas batidas. Rico as modelos do lado, aros spinner cromado. O som no talo da H2, vou dirigindo chapado. Ninguém me vê quando eu paro, eu tenho os vidros filmados. Pisante branco importado, vou demonstrando gingado. A música desafia, mas sou determinado. Sou o mais raro tesouro que já foi encontrado. Sou tipo Michael Jordan, só que eu nasci foi do rap. Música é arte, estudo e com ela nego cresce. Mas eu já vim, tô aqui, e vi foi pra cantar. Mas eu já vim, tô aqui, falantes vou se estourar. Se nós chegamos na festa, os falários saem da frente. Dólar de Mr. Primo, pode crer, ideia quente. Na balada, mulherada, cerca nós por todo lado. É apenas a verdade, eu não tô sendo exagerado. Tamo nos alto-falante, essa porra vai explodir, brilhando mais que diamante. Mr. Primo e dólar de tamo nos alto-falante. Eu sei que o chão vai tremer, pesos pesados no mic. Mestres do RAP, tamo nos alto-falante. Essa porra vai explodir, brilhando mais que diamante. Mr. Primo e dólar de tamo nos alto-falante. Eu sei que o chão vai tremer, pesos pesados no mic. Mestre do RAP. A partir desse momento ninguém vai ficar parado. Vixe. Esse vai ser o baile mais movimentado. O DJ jamais irá me esquecer. Com certeza esse som vai tá no seu porta-CD. Noite agitada, vou me jogar pra balada. O brilho da lua tá lindo, hoje não quero mais nada. Primo na produção, se liga só na levada. É a pegada brasileira dominando as paradas. Separa o vinho, joga as taças para o ar. O som tá aprovado, temos de comemorar. Tá tocando na rua, no bar, em todo lugar. De diversão é só chegar, se aproximar. Pisante louco no pé e na mente a ideia. Aqui nós representa, faz na hora, não espera. Se quiser curtição, só se envolver por aqui. No comando do som, Mr. Primo e Dólar G. Se nós chegamos na festa, os falários saem da frente. Dólar G, Mr. Primo, pode crer, ideia quente. Na balada, mulherada, cerca nós por todo lado. É apenas a verdade, eu não tô sendo exagerado. Tamo nos alto-falante, essa porra vai explodir, brilhando mais que diamante. Mr. Primo e Dólar G, tamo nos alto-falante. Eu sei que o chão vai tremer, pesos pesados no mic. Mestres do RAP, tamo nos alto-falante. Essa porra vai explodir, brilhando mais que diamante. Mr. Primo e dólar de tamo nos alto-falante. Eu sei que o chão vai tremer, pesos pesados no mic. Mestres no RAP, introduzem dólar de rap boss produtor, representando aqui, ou seja lá onde for. Não sou seu caso de amor, sei que cê sente calor. Fora ou dentro do palco, sou sempre um jogador. I make it rain, representando sempre a zona oeste, a money man. Todos sabem que eu sou o grande mestre, dólar de in the house, provando que eu sou melhor. Representando a meu lado, PRIMO. O hip hop morreu, ressuscita então. Eu faço a trilha sonora, o som do gueto negão. Eu só quero ver as minas rebolando no chão. Tamo nos alto-falantes ou na televisão, mostrando som de verdade, gasto pesadão. Eu vou criando os meus versos com muita determinação. O que importa é os traços que são do coração. Dólar G, Mr. Primo, gueto em ação. Com o mic na mão, eu faço trilha sonora. E com o mic na mão, eu faço, eu crio história. Pois com o mic na mão, eu me tornei um gigante. E com o mic na mão, estouro todos falando. Aê, queria mandar um salve pra toda a rapaziada da Pompeia, tá ligado? E pro mano Mr. Primo aqui que tá gravando essa porra comigo. Pro tipo produtor, esse cara é foda. Aê, mano, X, não esqueci de você não, mano. E o Guti aí também, mano, salve aí.